cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Thank you. viver com ardor, ainda que tudo me falte, tu estás comigo. Ora, então bem-vindos ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova. Eis que é sempre grato prazer dizer que, apesar de estarmos isto há mais década e meia em termos de ininterruptamente ter uma banda em destaque aqui na Boa Nova, o que prova que efetivamente há muita e boa produção musical, é grato dizer que temos hoje uma estreia. Portanto, é sempre bom quando batemos pela primeira vez à porta alguém e esse alguém está disponível para se dar a conhecer aos ouvintes da Boa Nova. No caso, até o faz num contexto de um terceiro disco. E sendo assim, torna-se, já há pouco dizia aqui, off the record, um pecado, e já vão perceber porque é que digo isso, um pecado porque é que ainda não divulgámos a banda Mício. Pois bem, é com eles que estamos hoje, efetivamente, enfim, à distância da linha telefónica, porque é isso a obriga, não só os tempos de pandemia, mas também a distância. Estamos a falar, ao que julgo saber, para o norte do país, para a zona da Maia. Exatamente. E várias zonas até. Várias zonas, não é? Zonas. Mas, de facto, são norte do país, com alguns dos membros da banda Mício, que os mais atentos têm já o prazer de vir ouvindo aqui nos temas do seu último álbum, Sai do Sofá, seguramente pensado antes da pandemia e muito em voga nos dias de hoje, a suscitar que as pessoas, de facto, não se acomodem, mas que estejam disponíveis para, enfim, para intervir. E é com base nessa ideia também que começamos a perguntar até que ponto há aqui música de intervenção, sabendo que este termo é muito mais associado a algo mais ligado ao pós 25 de Abril, mas até que ponto a banda Mício hoje em dia tem música de intervenção e a razão pela qual também deste Sai do Sofá? Pedro, queres responder tu ou a Ana, que já conseguimos ter aqui online finalmente? Chega agora, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda à Boa Nova, bem-vinda ao Liberdade Hospital, ainda que virtualmente. Respondendo um bocadinho à questão, efetivamente este nosso terceiro álbum foi precisamente lançado no dia 29 de Fevereiro de 2020, mesmo antes de irmos para confinamento, e se calhar as coisas não acontecem por acaso, né? Foi uma boa oportunidade também para lançarmos o nosso terceiro álbum, com músicas mais direcionadas para a parte de reflexão, de mensagem propriamente dita, e que muito provavelmente ajudou algumas pessoas a perceber também um bocadinho aquilo que estavam a passar e que estamos a passar, porque efetivamente tem uma mensagem forte, tem uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, que nesta altura é aquilo que muita gente precisa. Portanto, daí também ter sido numa boa altura, e as coisas não acontecem por acaso, porque nós já éramos para o ter lançado em 2019, no ano em que estávamos a comemorar os 10 anos de existência como banda, e não o conseguimos fazer, e lá está, as coisas não acontecem por acaso. Sofá, está na hora de chegar. começámos por Pedro Rezende, um dos membros da banda. Estamos a falar de uma banda ligada, ao que julgo saber, aos salesianos. Não, aos missionários combonianos. Combonianos, muito bem. Mas as editoras salesianas são as editoras que nos têm acompanhado no processo de edição dos três álbuns. Um conjunto de jovens que, como dissemos há pouco, já comemoraram os 10 anos. Portanto, estamos aqui em 11 anos de banda, com os tais 3 discos. E que foram apresentando um pouco por todo o país, mais concertos, provavelmente mais perto de vós, por uma questão até de comunidade e de maneira como são convidados, mas já foram mostrando, enfim, aquilo que vão fazendo um pouco, portanto, para o Portugal inteiro. Uma vez dissemos há pouco que era a primeira vez que tínhamos uma banda com estas características na Boa Nova. Mas quem nos vai ouvindo lá em casa também vai percebendo que também com as vossas características não há assim muitos. Isto porquê? Se bem que estamos habituados a ter, enfim, a expressão musical ligada também à Igreja Católica, o ritmo não é provavelmente este que vocês adotaram, que apadrinharam mesmo de pop rock. Há 10 anos atrás houve alguma dificuldade de mostrar que era este o caminho que vocês queriam trilhar? Muito sinceramente, e acho que respondendo um bocadinho pelos meus colegas que também estão cá e os que não estão, é assim, há 10 anos, provavelmente a Ana saberá melhor, há 10 anos o caminho cristão para o pop rock, para a música mais erudita, não estava tão aberto, tão trilhado. Uhum. E era complicado. Havia uma outra banda que ainda continuam a existir, que entretanto iniciaram esse caminho, nós também, entretanto, e agora acho que vão surgindo, vão aparecendo, temos reparado e temos encontrado e traçado encontros com muitas bandas de cariz cristão, cariz de todas as outras congregações que também possamos encontrar por aí, e que se preocupam em anunciar esta palavra de Cristo, como nós, basicamente. Ora, temos com o Paulo Dias, que não, enfim, eu tenho a vantagem de ter a imagem, lá em casa não, pois é. Usar o Paulo Dias. Sei que na gênese do vosso banda esteve também, enfim, um outro padre, que creio eu que se terá incentivado para este caminho. E incentivado num contexto em que eventualmente não se pensava à partida em discos, ou até levar isto, entre aspas, um pouco mais a sério. 11 anos depois têm essa percepção de que ganharam um caminho que a partida não estava previsto. Olha, Pedro, há 10 anos atrás as coisas foram fáceis e não foram fáceis, porque, pronto, o Padre Leonel lançou-nos o desafio, era um desafio que por acaso eu no meu grupo de jovens já fazia com o nosso coro, e o Padre Leonel lançou-nos um desafio que eu já idealizava também há algum tempo, e acho que qualquer jovem cristão idealiza neste momento, não tanto há 10 anos, mas agora cada vez mais, o que é bom, que é sinal que houve evolução. E o Padre Leonel lançou-nos lá o barco, pronto, e nós fomos remando, porque há 10 anos atrás não existiam tantas bandas de inspiração cristã, o que é bom agora existirem. Porque, pronto, é sinal que o nosso trabalho também está a ser bem feito, né? Estamos a evangelizar da forma correta, porque estamos também a dar o exemplo e a dar remos para todos também remarmos, porque todos temos que remar no mesmo barco. Exato, alguém tem que ser precursor, alguém tem que abrir portas para que, enfim... E quais foram, nestes 10 anos, para vós, as etapas preponderantes para que estejamos hoje aqui a falar? Portanto, o que é que fez com que, efetivamente, porque haverá momentos de desânimo, como em tudo, não é? O que é que fez com que fosse rolando e hoje estivéssemos aqui a falar de um terceiro disco e ao fim de 11 anos? Pedro, isto é uma pergunta um bocado que toca muito na nossa cronologia emocional, basicamente. Isto é assim. Sabes que durante as bandas são compostas sempre diversos elementos, e na banda Mício, que não é diferente dos outros sítios, não é? As pessoas foram tendo, que não começou com este figurino que está agora, começaram com um figurino. Neste momento do figurino inicial ficou a Ana, que está, entretanto entrou, pela cronologia dos que estamos aqui mais recentemente, entrou o Pedro, depois entrei eu. Depois temos ainda o nosso guitarrista, o Ricardo Pinto, o nosso baixista Tiago Ferreira e o nosso baterista Alexandre Ribeiro, que entraram agora mais recentemente. Só que a dada altura existe sempre aquelas fases em que ou não estamos tão... Isto não é a nossa profissão. Nós trabalhamos, nós temos dificuldades, somos... Eu sou de Vila Nova de Famalicão, a Ana é da Maia, o Pedro é de Gaia... E já morou em... Onde é que moravas, Pedro? Oliveira das Meis, exatamente. Oliveira das Meis. Fazia a viagem para encontrarmos todos num ensaio na Maia, semanalmente. Há alturas em que chegamos a casa e, muito sinceramente, não nos apetece sair de casa para ir para um ensaio porque estamos cansados, estamos... Mas o que nos motivou sempre foi esta alegria. Porquê? Porque nós temos essa sensação que saímos de casa, mas vamos ter com a nossa família, que é a nossa outra família, que é a família Mício, nossa família da banda Mício, porque nós funcionamos um bocadinho como aí. Ainda recentemente, ainda quando era permitido, fizemos um encontro ao ar livre das famílias todas, mas mulheres, filhos, recentemente, no verão, enquanto era possível, não é? Exato. Mas é um bocadinho deste do espírito que nós comungamos, nós para além de amigos, somos uma família e funcionamos um pouco assim. Claro que o que nos foi dando alento ao longo dos anos foi mesmo esse agarrar familiar, não é? Tivemos várias situações em que tivemos alguns reveses, alguns altos e baixos. A Ana saberá melhor que está desde o princípio nisto tudo, não é? Mas é o que eu digo, a família sempre supera tudo. E nós temos conseguido superar estas etapas, os baixos, com essa sensação de família que temos entre nós. E a própria questão de todos nós, ou grande parte de nós, durante estes anos, fomos nós próprios constituindo família, não é? E fomos tendo também essa dificuldade de conseguir gerir a questão familiar e a questão da banda, e nem sempre conseguimos estar tão disponíveis como gostávamos, mas sempre fomos arranjando uma forma de estar e de fazer passar essa mensagem que não pode ser esquecida, né? Jovem que nasceu. Em paralelo, há pouco falámos de que são as vossas ocupações e das profissionais, para além da família, que estamos há pouco a falar, mas eu gostaria de saber, a execução musical que vocês têm já tem um patamar que faz com que, digamos assim, que são músicos, e quando, enfim, não normalmente aprender a arranhar as cordas da guitarra. Isso faz com que haja convites para outro tipo de bandas, ou além de convites, que haja mesmo participação noutro tipo de bandas, e que seja conciliável com a banda Mício? Não, é assim, eu tenho alguma formação musical, eu tive 8 anos de formação musical, entre piano e guitarra, e acabo, pronto, por ter alguns conhecimentos musicais, mas o arranhar ou não arranhar, eu acho que todos nós fomos dando um bocadinho de si, porque independentemente de termos formação musical ou não, acho que o mais importante é que todos temos alguma sensibilidade para a parte melódica e temos sensibilidade para a parte da letra, não é? De conseguirmos exprimir em música aquilo que a mensagem que queremos passar, não é? E neste sentido, se calhar a Ana consegue falar melhor que eu, porque ela é vocalista. E consegue fazer passar uma mensagem através da forma como canta, independentemente dela ter formação musical ou não, que eu por acaso até acho que ela não deve ter muito, mas ela poderá falar melhor que eu. Olha, eu já ando na música desde os meus 18 anos, ou seja, eu tenho quase 25 anos de carreira. Sempre vivi da música, sempre conciliando com outros trabalhos, já vivi exclusivamente da música. O facto de ser vocalista para mim também, né? Claro que aparecem muitos convites, já fiz muitos trabalhos freelancer, já fiz trabalhos com muitos músicos, já trabalhei com músicos de todos os estilos musicais. Claro que, pronto, depois de engravidar torna-se mais difícil, e eu sempre disse que se eu tivesse que optar por um projeto seria os Mício, porque os Mício é um projeto diferente. A gente fala em música, sim senhor, porque ainda não se vê a música cristã como um projeto de música sério, falando muito frontalmente, não é? Não é como lá fora, não é? Que enchem estádios de futebol e que, pronto, são músicos de outro patamar, como eu costumo dizer. Eu sempre disse, há 10 anos que eu digo, que todos nós que ingressamos nesta banda somos músicos profissionais, porque levamos a música a sério. Claro que nós temos o que os outros músicos não têm, temos uma força maior que nos move, temos uma mensagem. Eu, enquanto músico, eu acredito que qualquer teor musical nós levamos uma mensagem. Eu tive vários estilos musicais, né? Desde o rock ao pop ao jazz, né? Eu tenho formação na área de canto apenas e só, não tenho formação musical no teórico, tenho é prática. Mas acho que isso não me faz mais ou menos músico, né? Claro que há aqueles músicos que precisam da formação para certos e determinados trabalhos, né? Eu tenho trabalhos que precisei de formação e adquiri essa formação, né? Agora, na nossa banda, eu acho que todos somos músicos, independentemente de, para mim não há isso do amador ou deixar de ser amador. Claro que na banda Mício nós temos a religião, que é um forte fator, é evangelizar, levar a mensagem de Deus, levar uma mensagem muito mais forte, né? Às vezes eu tenho situações de pessoas que estão com grandes problemas a nível psicológico, problemas de vida, e que dizem, epá, ouvi os vossos CDs e ajudaram bastante. Inclusive ainda há pouco tempo ofereci um CD a uma catequista de uma paróquia, que a mãe está a passar uma grande doença, não é? que está a ficar com Alzheimer, e ela própria disse que a nossa música está a ajudar a mãe. Isso para nós acho que já é, como eu costumo dizer, missão cumprida, não é? Não totalmente, porque nós queremos levar a missão, esta música, não, a nossa música, a nossa mensagem, a nossa não, a mensagem de Deus, dizendo melhor, não é? A todos, que esse é o nosso principal objetivo. Claro que no nosso país ainda não é visto, claro, pronto, agora com as jornadas pode ser até que haja, não é? Que as pessoas vejam que realmente a música de inspiração cristã é tão viável como o outro tipo musical, não é? As outras bandas musicais. Temos muitas paróquias que já selecionam um dia das festividades para dedicar a bandas de inspiração cristã e pronto, e etc. É uma questão de haver abertura também a nível mental das pessoas de pensar que tudo é possível na música. E o que disse agora, precisamente no fim, mas um repto para uma pergunta que estava a guardar mais para a frente, mas vou antecipá-la. Antecipo até em termos de provocação. E os velhos do Restelo? Como é que se gera os velhos do Restelo? Os velhos do Restelo gerem-se como em todas as situações da nossa sociedade, não é? Existem, fazem parte dela e têm que ter o valor que têm. Em certa razão nunca são, nem são os donos da razão absoluta, mas também não são sempre aqueles que estão sempre errados. Há que encontrar um equilíbrio entre os velhos do Restelo e o resto da sociedade, muito sinceramente. E acho que isso também na música cristã é assim. Nós temos a nossa mensagem, mas também temos que nos reger por certos patamares e certos limites, não é? Também temos que ter uma certa noção daquilo que são as nossas possibilidades, mesmo dentro da música, usando ritmos pop ou cristão, dentro da própria mensagem em si. Não podemos ter aqui uma sensação de que isto é tudo à la palice, é mais ou menos como pode ser. É como nos apetece, não é? Não é? Se nos regemos por uma certa mensagem, se é a mensagem de Cristo que queremos transmitir, também temos que nos seguir pelas linhas orientadoras que Ele nos deixou. Agora, também, muito para além disso, também não temos que ser tão restritivos como alguns dos velhos de Restelo querem, não é? Tem que ser sempre só daquela forma, daquele momento, daquela maneira. Quando vi o anjo, fiquei com medo da missão que Deus tinha para mim. Confiei no seu enorme amor, nunca esperei te ver sofrer assim. Meu pequeno anjo tão puro e frágil, cresceste e ensinaste-nos o amor. Marcadas no meu peito com ardor. Foi Deus quem traçou para ti este trilho. Tinha de ser assim, este o caminho. Fecha os teus olhos e descansa, meu filho. Eu estou aqui. estás sozinho. Estamos a falar com os elementos da banda Missio. Estamos aqui a falar da música que vocês vão acompanhando também ao longo da nossa conversa. E agora temos aqui a face visível, que é ouvir a música. Mas, naturalmente, há todo um ex ante a capacidade de a construir, de a fazer. Ora, sendo vários músicos, cada um com o seu background, pergunto... É fácil para vós a construção? Quem é que se deve entre vós mais a construção dos temas, da parte de letra, a parte de música? Ou de algum modo conseguem, enfim, trabalhar cada um com dando o seu contributo? Não, isso é muito simples. Desculpem lá eu tomar agora a palavra, porque é assim. Nos primeiros dois álbuns, as músicas e as letras eram compostas pelo padre Leonel Claro, que era o fundador da banda. Uhum. O co-fundador da banda, Goiânia, e com outro colega, outro Leonel. Neste último álbum, como o figurino já mudou, que dá 3 anos para cá, dá 3, não, 4, desculpa, sinceramente, o grosso da construção melódica e de letras tem sido do nosso querido baixista, o Tiago Ferreira, que foi uma epifania, como diz aqui a Ana, uma epifania musical que nos apareceu pelo caminho. Eu também construí um tema para este álbum, o Ricardo Pinto, o nosso guitarrista, outro, mas... Mais do que para além da construção dos temas, é a forma como os desenvolvemos enquanto banda, enquanto grupo. A identidade que lhe damos. E nós temos sido capazes de deixar o nosso cunho bem assente, independentemente de quem dentro da banda tenha escrito o tema ou tenha escrito a letra. Sim, e há sempre essa liberdade, né? Independentemente de quem constrói o grosso da música ou do tema. Depois há sempre essa liberdade, né, de podermos cada um dar um bocadinho do seu cunho pessoal no seu instrumento, na sua voz, lançar uma ou outra ideia. Olha, se calhar ficava fixe fazer desta forma, ou experimentarmos acrescentar mais isto, ou experimentar mudar um bocadinho aqui a letra num ou noutro ponto. Há sempre essa liberdade, não há, uma linha estanque em que alguém diz, ok, é isto, quanto está feito. Não, somos uma banda, daí mesmo nos CDs, no fundo das letras, no livrinho que vem dentro do CD, né? Tem lá a parte do arranjo musical ser feito pela banda Missio e não pelo autor da letra e da melodia em si. O arranjo é feito pela banda porque somos um todo, né? E de algum modo contribuir para isso também, quando vão apresentando os temas ao vivo, enfim, em espetáculos, vão aferindo também a reação do público, e isso traz-vos um feedback que faz com que queiram remisturar ou reviver esses temas. Aliás, dizem para aqui as boas línguas que a banda Missio pensou em fazer um unplugged. Enfim, e queria saber até que ponto isso é verdade, e se isso resulta também de terem a percepção de que, enfim, junto das pessoas, percebem naquele momento qual é a reação que elas têm perante uma nova versão e querer de algum modo também recriá-las. O Unplugged, Pedro, o Unplugged, quando pensámos nisso, que era um CD mais acústico, simplesmente era, e eu acho que a Ana não vai deixar mentir, era para pegar nos temas que tínhamos, os temas mais se calhar pop rock, daqueles que supostamente estás mais à espera de ouvir, tocar em banda de pop rock e coisas elétricas. E órgão digital e por aí fora, e tocá-lo de uma forma acústica para que seja possível aos jovens também nas suas paróquias tocarem nas missas, para incluírem nas eucaristias, para nos encontros de jovens. Ana, tomate aí. Nos momentos de oração também, né? Basicamente era tornar uma versão mais soft da Missio. Mas isso aí já é puxar a brasa para a minha sardinha, não é? Não gosto de pop rock, mas no sentido de gostar um pouquinho do mais soft, não é? Eu sou baladeira, como eu costumo dizer, e pronto, gosto das coisas assim mais. Nota-se também em muitos temas, nos temas mais calmos, não é? Praticamente, que são executados por mim, tirando um ou outro, não é? E pronto. Sim, tenho, eu acho que também um bocadinho a pergunta que quiseste fazer, Pedro, um bocadinho era a questão de alguns temas mais fortes que nós temos, mais conhecidos por parte do público. E sim, efetivamente temos alguns, temos o Sou Feliz, que inclusive está num dos dos num dos CDs da catequese, não sei bem em que ano, penso sétimo. Que no sétimo, sim, acho que é por aí, que é na teoria o nosso tema mais orgulho, conhecido, não é? E mais, exatamente, e mais espalhado. Aliás, se formos ao YouTube, são N de vídeos de grupos de jovens a fazer, a cantar esse tema. Temos outros, como Arrisca a Partir, como pá, temos o Ultrapassar Fronteiras, o Embarca Neste Porto. O Embarca Neste Porto, que inclusive é muito frequentemente usado pela parte da Diocese do Porto, porque foi um hino feito propositadamente para um evento que foi organizado maioritariamente pela Diocese do Porto, o Reindor, na altura, quando 2013. Foi a jornada, exatamente, quando foi as Jornadas Mundiais da Juventude no Rio de Janeiro. E então, pronto, tem alguns temas que sim, efetivamente, são mais fortes, são mais badalados, são mais presentes nas memórias das pessoas, e que sim, muitas das vezes em cima do palco dá-nos uma pica enorme conseguir mover aquela gente toda. Lembro-me, por exemplo, muito recentemente, o Fátima Jovem, em que tínhamos o Paulo VI cheinho, e a partir do momento que começamos a dar os 3, 4 primeiros acordes, desceram, toda a gente se levantou, desceram para aquele espaço que tem em frente ao palco e não mais pararam de andar ali aos saltos durante uma hora, mais ou menos, uma hora e um quarto. Eu penso que esse vídeo até está disponível também no YouTube, o concerto integral do Fátima Jovem. E são exemplos como esses que também nos fazem cada vez mais ter coragem de continuar. Exato. Porque efetivamente vemos que não é tempo perdido e que a mensagem, de uma ou de outra forma, por muito pequenina que lá chegue, alguma coisa vai chegar e alguma coisa vai tocar. A semente vai lá ficar. Depois é preciso regá-la e para ela crescer. Abre o teu coração. Estava a falar aqui de um aspecto mais mundano que lá em casa as pessoas também gostam de saber, até porque às vezes dá a ideia que fazer um CD que é quase dar um pontapé numa pedra e aí está. E as coisas não são assim, não é? Têm custos, custos algo complicados, e eu até ia mais à frente. No que respeita ao vosso estilo musical, vemos muito isso lá fora, associado a outros ritmos musicais, por exemplo, o gospel, perdão-me aqui a trazer essa alusão. Muito a ideia do DVD, da imagem, portanto, e como isso, não só como passar a mensagem, mas como captar a atenção das pessoas, não é? Há pouco referimos aqui do YouTube, é um bocado a nossa maneira portuguesa de ir aceder a uma coisa barata, porque efetivamente os custos são elevados, mas seguramente uma banda como ao início, se calhar daqui, quando fizesse os 15 anos, em vez de gravar um CD, gostaria de gravar um DVD. Ora, até que ponto isso é execuível ao vosso nível, e onde é que para a parte que custa, né? Que é o que custa comprar os melões para ter na mesa, né? Essa é a parte complicada. Essa é a parte complicada. Porque, pronto, efetivamente, alguns, e isto também aproveitando um bocadinho para expor um bocadinho também a nossa situação, o que muitas das vezes acontece é que as pessoas pensam que, por sermos uma banda de música de inspiração cristã, que fazemos as coisas de forma gratuita ou só mesmo para pagar as despesazinhas e tal. O problema é que isto tudo envolve custos, não é? Manutenção dos instrumentos, manutenção da sala de ensaios, construir um CD e pagar um CD e tudo isso são despesas que nós também temos. E então sempre que nos pedem para fazermos um concerto, nós pedimos sempre um cachê, não é? Como todas as bandas. E muitas das vezes isso é um entrave para algumas pessoas, porque não conseguem chegar a esse ponto de perceber que o dinheiro para nós também, apesar de não ser o importante, para nós conseguirmos manter a nossa atividade e para conseguirmos manter o nosso projeto, nós é também precisamos de ter essa receita. Exatamente, é uma necessidade. Faz só a ressalva que, é assim, a receita é mesmo para isso, é para pagar essas despesas que temos com as manutenções, com as gravações de CDs, isso tudo tem custos elevados que nós não vamos suportar do nosso bolso, não é? Acho que a ideia é essa, pelo menos. Sim, porque ninguém de nós vive daquilo que a banda faz. Aliás, todo o nosso cachê é posto na conta da banda, e é mesmo para esse tipo de despesas. Este ano seria um ano em que iríamos ter vários concertos, e já tínhamos agendados vários concertos, e infelizmente a pandemia veio-nos trocar as voltas e tivemos que nos refazer um bocadinho aqui na questão do online, por exemplo, e pronto, e então acabamos por essa receita que supostamente iríamos ter também deste terceiro CD, né? porque vender CDs neste momento já não é uma grande fonte de receita, okay? Dá para pagar algumas coisas, mas não é a grande fonte de receita. A fonte de receita são os concertos. E infelizmente este ano não conseguimos ter essa forma de conseguir ir buscar o retorno. De qualquer das formas, esperamos que o mais rapidamente possível consigamos ter essa possibilidade. E sim, quem sabe, se calhar, com 15 anos de banda, a gente possa fazer um DVD com novos temas e fazendo um apanhado também dos temas mais marcantes dos álbuns anteriores. Pois bem, o tempo é como as trejas, passa rápido demais. E deixar-vos aqui várias pistas. E uma vez que o tempo não estica, a promessa que tem que ficar é que será por esses 15 anos, se não for antes, que nos voltamos a encontrar para falar da banda Mission. Mas não queria deixar ir embora sem perguntar o seguinte: imaginem no campo do, enfim, das possibilidades, tudo é possível, não é? Do virtual. Imaginem que alguém da Oliveira do Hospital vos convidava para um concerto. Viriam aqui, não sei se conhecem a cidade, espero que acreditem em mim quando disseram, temos aqui um bom anfiteatro natural, que é o Parque de Mandanelho, vêm fazer um concerto e vos dizem assim, generosos como são os Beirões, tragam convosco duas bandas nacionais. A pergunta vai para cada um de vós. Que bandas é que iriam convidar para virem convosco? Boa pergunta. É assim, certamente eu direi duas, a Ana dirá outras duas, o Paulo dirá outras duas. Muito bem, muito bem. Portanto, será sempre um bocado difícil conseguirmos chegar a um consenso, mas não sei, digam-me de vossa justiça, vocês, Paulo e Ana. Mas as bandas que é, fora o Paulo Católico? Não, está aí aberto, deixo completamente aberto. Aliás, estou curioso pela resposta, por isso é que... Não, por acaso, olha, por uma questão pela Gênesis, provavelmente uma delas seria os HMB, que eu gosto muito. Muito bem, o Weber Marx, já foi nosso convidado, Weber, também aqui várias vezes na Boa Nova. O Weber Marx. Outra banda nacional que eu provavelmente, pensar assim, cá dos meus botões, seria... Banda ou cantor, também podia sim, ser sim, cantor. claro, está aberto. A Jorge Palma, que eu gosto bastante. Caramba. Jorge Palma. Então passamos à Ana agora. Opa, tem que ser português, não pode ser internacional. Pode. Quando a boa vontade vale tanto. Não é questão, eu valorizo as músicas portuguesas, mas a fazer um evento, muito honestamente, fazer um evento com bandas do nosso teor, não é? Claro que, pronto, não menosprezando os outros músicos, mas... Acho que a ter uma mensagem teria que ser uma mensagem idêntica àquela que nós transmitimos. Mas acho que há uma banda chamada Eles São, os Hillsong United, é uma, pronto, é uma comunidade religiosa e eles, pronto, têm as suas comunidades em vários países e têm os Hillsong United, que é a junção de vários músicos de vários países. Pronto, são de teor de inspiração cristã, não é? São de louvor e adoração. E são os tais que enchem estádios de futebol. Também é possível. E com uma energia fantástica, a música deles, mesmo as vozes, os instrumentos, está tudo ali num equilíbrio, numa harmonia musical. Tem ali uma energia, percebes, que é, pronto, inacreditável. A gente ouve, escuta, vê e fica de boca aberta. Pronto. I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in life, blessed in living color, I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the world? E eu convidava Zil Song e agora convidava uma banda portuguesa. Isso é que é mais difícil, porque eu convidava todos os músicos portugueses. Olha, eu muito honestamente não sei dizer quem convidava mais. O receio é deixar alguém de fora, não é? Por não querer nomear ninguém para deixar ficar de fora. Eu conheço muitos músicos. Eu não quero por isso suscetibilidades. Pedro, então, deixa-nos agora ao Pedro, deixa-o para o fim. Então, eu provavelmente gostaria de ouvir os Amor Eletro, levar os Amor Eletro, a Marisa. Exatamente. E provavelmente, talvez, entre o Diogo Pissarra também, provavelmente seria algo por aí. Desse género musical, o Ciro também, agora que está um bocadinho na moda. Muito bem. Penso que talvez seria um bocadinho por aí, que isto fora do nosso carisma. Muito bem. Ora, então, se disseram que esta, se a Ana disse que esta era difícil, então imagina este agora, o último de todos. Imaginem que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que vão ter junto da banda Mício para que façam uma versão à vossa maneira de uma música desse autor, para ter o tal disco de tributo. Quem é que gostariam de homenagear e com que música é que o fariam? Ui. Quem e com que música? Isso é uma boa pergunta. Posso responder? Faça, está a ver, a Ana tanto hesitou na outra e agora nem está. Hesitei. E agora nem está na ponta da língua. Não é bem quem. Sabes que em 10 anos de banda Mission, não, o Padre Daniel compôs muitas músicas e falamos muito em Deus. E há uma música que o Tiago fez que eu acho que é engraçado, que é a música mais simples de todas e a música que mais significado tem. E a minha homenagem é mesmo a ela, ainda por cima sendo o dia que é hoje, que é dia de Imaculada Conceição, né? E que estamos a gravar, nossa mãe, sim. Maria. E honestamente, a homenagem que eu faria era à Maria, a nossa Mãe Maria, e com a nossa música Mãe Maria, a música que o Tiago compôs e que nós muito, muito bem harmonizamos e fizemos os arranjos todos. Eu acho que está ali tudo ao milésimo, ao pormenor, e está simples, está com uma mensagem e um simbolismo de que realmente simboliza o amor de mãe, o amor de Maria, o nosso amor por ela e o amor que principalmente ela tem por nós. Deixou-me sem palavras, não é? Não, eu gostei que ela conseguiu dar a volta ao texto com uma pinta. Aliás, um pecado como todas as senhoras. Bem, resta-nos pedir de vós, agradecer a disponibilidade que tiveram aqui para aqui a Rádio Boa Nova. Nós é que agradecemos. A porta está aberta, portanto, basta que vós marquem a data e voltaremos a falar seguramente. E não vamos passar 10 anos, seguramente, para voltar a encontrar-nos aqui na Boa Nova, seja via online, seja até aqui precisamente em estúdio. Um abraço para vós. Um abraço para todos os ouvintes. Marco pegadas na areia, nada temo. Contigo a meu lado, sem dúvidas avanço a cada dia. Mãe do céu, és tu Maria. Mãe. Caminhar.